Olá, gente. Aqui quem fala é Valdeção Pereira dos Santos, mas você pode me chamar de Valdermito. E eu, aqui gripado, estou aqui para contar uma notícia horrível. O Valdermito Cast será descontinuado. Oh, ai, gente, que pena, que pena. Que pena ter a galinha, é claro. Mas o velho tem que dar o lugar para o novo. E eu tô com um projeto novo e que o Spotify teve que me obrigar a fazer isso. E eu só falei que a condição para eles terem meus podcasts bem lá é eu colocar o que eu quiser. É claro, sem ter os direitos autorais. Falou aí, Mário, a moedinha dele. Tiquim! Então, o Valdermito Cast não obedecia o Spotify nem o a Deezer. Eles entraram em contato comigo pessoalmente. E alguns ouvintes aí, em vez de entrar em contato comigo diretamente, entraram pela minha rede social. Ah. Aí o gerente lá do Spotify, e eu verifiquei o e-mail, que é da verdade, é de verdade. É da empresa Spotify Inc. Falou: ó, Anderson, você é um produtor independente. Sabemos que você tem potencialidade para a criação de conteúdo original que ninguém vai fazer. É claro que eles acham que eu só sei fazer coisa ruim. É claro que não. Aí o pessoal da Deezer, tocar aqui a coisa do meu celular, falou que eu tenho que ser mais profissional, manter regularidade. Eu quero que Deezer e Spotify se fodam. Mas eu vou ser disponível lá para Spotify e Deezer quando vocês puderem lá acessar o serviço. Vou colocar alguns anúncios bem lá para eles, tá? E gerentes do Spotify e Deezer, queremos você aqui no novo podcast do Valdermito, que vai se chamar Tavald. Ah, mas por que, gente? Tavald. Tá e Valde, que pode ser eu e o outro eu, Valdeção ou Valdermito. Infelizmente. Mas aí eu vou lançar em forma de série. E nem sempre eu vou estar sozinho, bem aqui, em alguns episódios. Vou estar lançando, eu estou criando, eu vou estar usando meus dons de desenvolvedor web e projetando um novo feed para mim. Porque vocês sabem que quem tem o código-fonte dos feeds de WordPress aí, para o podcast, é o Zator da Blueberry. É isso mesmo. E depois eu vou marcar eles no Instagram, ou Twitter, Facebook, por aí, da vida. Ele tem que liberar o código. E eu estou usando meu dom de desenvolvedor para criar um feed próprio para mim, modificar para mim, porque o meu feed vai ser compatível com muitos outros serviços de podcast, distribuição mundial. A maioria dos feeds do Blueberry não tem muita compatibilidade, somente com pessoas que interessam, com empresas que interessam ao Blueberry, que é a Google e a Apple do iTunes, que agora mudou para App Store, App Podcasts. Então, eu estou fazendo um feed que funciona para todos os serviços. Estou convertendo para formato Johnson, porque o pessoal aí do Dev Programar, do podcast da casa do Miro, do Thiago Miro, depois eu marco ele. Vai estar lá. Eles devem conhecer. E Tô mudando de Claro, endereço claro. e o acabei de receber a mensagem da Oi TO bem aqui no meu celular, porque esse, gente, a minha condição de gravar daquele ano pra cá é um negócio. Um negócio. Agora, vou andar aí. Já tô com um episódio pronto. E eu acho que vocês vão gostar. Que vai ser em partes, em partes. Todas as partes vai ser boa. Eu garanto pra vocês. E mesmo eu não gravando podcast, milhares de pessoas ficaram ouvindo. Eu agradeço a Deus primeiramente. E as pessoas por terem ouvido meu podcast, o Ademir Podcast, durante o ano passado todo, sendo mais baixado. É claro, fora do iTunes, porque o iTunes não libera marca para quem bate para eles. Você entendeu o que é bate? Se você ouviu o Churume Podcasts. E depois vou marcar aqui no Twitter. Então, um adeus para Valdemir Tuquerte. E um alô para Tavaldi, que em breve, não sei quando, porque o pessoal do Spotify tão meio doido, ainda tão criando programa. Estão recriando o programa do Spotify deles para desktop, para poder ouvir os podcasts brasileiros, para tentar dar uma corrada no iPod, no iTunes do povo. E aí tem que esperar, porque Mamis vai, eu acho que eles vão estar incluído. E toca de novo a coisa aqui. Vão estar incluído. Então, para você, querido ouvinte, querido Vinta, criancinha ouvinta, um breve oi e um tchau agora do Valdemito. Um beijão nos seus corações e valeu e tchau!